nessa busca pela fama e o poder. Ganha quem tem dinheiro e o resto vai se fuder. É cada um por si e se salve quem puder. Essa é a lei de quem já tem o que quer. Nessa selva que dizem se chamar Brasil, que pra mim mais parece a puta que pariu. Porra, já estou de saco cheio de toda essa merda de falsidade. Porra, já estou de saco cheio de toda essa merda de maturidade. Porra, já estou cansado dessa merda. Porra, já estou de saco cheio de ser mais um cidadão brasileiro. Porra, já estou de saco cheio de ser mais um cidadão brasileiro. Porra, já estou de saco cheio de ser mais um cidadão brasileiro. Porra, já estou de saco cheio de ser mais um cidadão brasileiro. Acho que nasci no país errado, ao som de hip hop em meus ouvidos, que dizem pra você o que é certo ou errado. Pra você, acredite nisso. Porra, já estou de saco cheio de toda essa merda de desigualdade. Porra, já estou de saco cheio de toda essa merda de perversidade. Porra, já estou de saco muito cheio de toda essa merda de pobreza. Porra,